os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. E aqui você vai acompanhar a evolução da música através dos tempos. Destacamos para hoje... E tem muito mais. As músicas Run to Me e My World eram o típico som do grupo naquela época. Os Bee Gees decidiram sair do cenário de Londres e partiram para os Estados Unidos, onde iniciaram em novas direções musicais. Infelizmente, essas novas direções foram um fracasso comercial. As vendas do single I Saw New Morning, do álbum de 73, Life in a Tin Can, foram escassas. Logo após isto, o talento do produtor Herb Merlin trouxe assistência para o grupo. Como produtor do álbum seguinte, Mr. Natural, ele ajudou os Bee Gees a envolverem a criatividade deles, abrirem seus ouvidos e explorarem formas musicais diferentes das suaves baladas que eles estavam acostumados a tocar. Bee Gees, My World. Style. Beatles, Old Brown Shoes. 1969. Yeah.

No início dos anos 70, Diana Ross já era uma diva, se destacando no grupo de Supremes. Marvin Gaye havia feito grande sucesso com os álbuns What's Going On, Trouble Man, Let's Get It On. Os dois faziam parte da lendária Motown. Em 73, eles se uniram para gravar o álbum Diana and Marvin, disco lançado em outubro daquele ano e que vale a pena ser ouvido da primeira à última faixa. Os maiores sucessos da dupla são Stop, Look, Listen e You Are Everything, músicas bastante conhecidas por aqui e que até hoje são muito tocadas nas rádios que tocam flashback. Destaques também para You're a Special Part of Me e My Mistake. Diana Ross, Touch Me in the Morning. 1973. We've seen her. Agora é a hora da música country. Wonders, if you leave me now. Em 72, lançou seu trabalho mais aclamado, No Secrets, pouco antes de se casar com James Taylor, com quem ficou até 1983. No final dos anos 70, emplacou mais duas músicas nas paradas, Nobody Does It Better e You Belong To Me. Depois da separação do casal, Simon se reinventou como cantora pop, produzindo diversos hits para o cinema, como Why, de 82, Coming Around Again, de 86 e Let It Rock and Run, de 89, incluídos nos filmes Soup for One Heartburn e Working Girl, respectivamente. Carly Simon, My Romance. Doesn't have to have a moon in the sky. My romance doesn't need a blue lagoon.

Styx, The Best of Times. 1981. Tonight's the night we'll make history. Honey, you and I. 'Cause I'll take any risk to tie back the hands of time and stay with you here tonight. I know you feel these are the worst of times. I do believe it's true. When people lock their doors and hide inside, rumor has it it's the end of paradise. But I know if the world just passed us by, baby, I know. Red, these are the worst of times. I do believe it's true. I feel so helpless, like a boat against the tide. I wish the summer wind could bring back paradise, but I know. All This Love. 1983. And all Nascido em Nova York, Nick Carter já adorava dançar desde pequeno. Ainda criança, se mudou para a Flórida com sua família. Logo, participou da peça O Fantasma da Ópera e chegou a ganhar um concurso de cantores amadores em 92. Nick já mostrava seu rosto na televisão, participando de muitos comerciais. Ele recebeu uma proposta da Disney, mas preferiu seguir com os garotos do Backstreet Boys, depois da primeira noite em que cantaram juntos à capela, sem instrumentos. Nick Howard e A.G. já se conheciam de teste de filmes e comerciais para a TV que faziam desde crianças em Orlando. Sempre que se encontravam, gostavam de cantar juntos, sem ajuda de instrumentos. Kevin, que trabalhava na cidade como guia turístico, ouviu falar do trio e marcou um encontro com eles e, ao ouvir os garotos cantarem, sugeriu a formação de um grupo. Então Kevin chamou seu primo Brian para completar o conjunto. Formou-se então o Backstreet Boys em 1993. Nick Carter, Help Me. Afraid, so I have to ask. Help me figure out the John Lang, Right Back. Every Break You Take. 1983. Thank you.